A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Bem, o Nelson Rodrigues disse que o brasileiro tinha uma síndrome de vira-lata, porque sempre se sentia inferiorizado ali ao restante do planeta, e eu assino embaixo o Walter Rezende, porque é verdade. Isso nos anos 80 era muito forte, sim, cara. Éramos uns merdas. Porque se hoje ainda é assim, porque percebemos isso com relação ao mundo, qualquer coisinha que o país se sobressai hoje, o Brasil! É. E os caras ignoram a gente de uma maneira absurda, assim. Sim, cagam containers pra gente. Você lembra que o Ronald Reagan, que era então presidente americano lá nos anos 80, sim, ele achava que Buenos Aires é que era a capital brasileira e tal. Sim. Mas enfim, se não conseguimos fazer filmes, né? O Brasil nunca fez um filme que não fosse uma pornochanchada. E as pornochanchadas, obviamente, não iam ali atrair o público americano, europeu, japonês, né? Não dava pra rolar. Mesmo porque naquela época não tinha ainda a ditadura dos peitos gigantes, né? E aí aqueles ovos fritos da pornochanchada brasileira não agradava o mercado externo. Mas outra coisa que a gente também nunca emplacou foi um cantor mundialmente, né, ali nos anos 80, 90. Nunca. E até o futebol, que brilhou muito até os anos 70. Nos anos 80, tinha um grande time, mas também não deu em nada. Perdemos ali... Só deu água, né, cara. Perdemos 82, 86. Mas, enfim, não chegamos em lugar nenhum e vivíamos ali naquela periferia do mundo, né? Ou seja, o Brasil era o antes da ponte, né? Ali do planeta todo. E eu me lembro muito bem que surgiu uma... Principalmente no começo dos anos 80, uma febre que tomou conta das escolas, das ruas e de qualquer espaço cimentado que tivesse dois postes do lado e que se pudesse amarrar uma corda entre um e outro. E esse esporte, que foi criado ali nos Estados Unidos, começou a ganhar força no Brasil nesse começo de anos 80. E era uma chance ali para nós também nos sobressairmos. Porém, nós, eu digo eu, Alexandre, não me encaixo. Mas os caras que eram um pouco mais fortes, mais sarados, começaram a praticar esse esporte. Obviamente que eu tô falando do voleibol, porque no futebol era um esporte pros desdentados, né? Aquela coisa de pé no chão, descalço, que arranca topo do dedão, mas acaba fazendo sucesso. Já no vôlei, não. Eram os caras mais bacanões e tal, enfim. E era uma maneira ali no Brasil de dizer, yes, não temos apenas banana, né? Eu queria que você lembrasse, Walter Rezende, da geração de prata. Brasil ganha no Maracanã! 3-1! 15-10! Terceira vitória consecutiva contra os campeões mundiais. O nome já é terrível. A geração de prata, você já se posiciona um degrau abaixo do pódio. Exatamente. Me lembro muito bem dessa época. E o segundo lugar, né, nas Olimpíadas, ele é pior do que o terceiro, porque o terceiro ganhou pra estar ali no pódio, né? Ele disputou. Exato. E ganhou. Exatamente. Já o segundo lugar, não, ele acabou de tomar na cabeça. Como diria o traje a rigor, por isso eu sempre sou o terceiro. Não, e o Piquet também falava, né? O segundo é o primeiro dos perdedores. É verdade. Então, como eu falei, eu me lembro muito bem dessa época, mas essa tão aclamada seleção de vôlei, na verdade, também não ganhou absolutamente nada, né, Alexandre? Exato. Lá nas Olimpíadas de 1984, perdemos a final para os donos da casa, né, os estadunidenses. Porém, foi ali que se começou a febre em torno do vôlei. Todo mundo estendia uma corda entre dois postes na rua e se achava o Xandó. O Xandó, cara. Xandó, Renan, Montanaro. Bernardo, William, o bigodinho do William. Eu, inclusive, queria cultivar aquelas penugens abaixo do meu nariz ali por conta do clássico bigode do William. O fardamento do vôlei era estranho, né? Porque ainda se usava aqueles shortinhos shorts apertado. Mas aquelas camisas de manga comprida, eu achava muito style elas. É verdade. Por que que jogavam de manga comprida no calor senegalês? Mas você se lembra que jogar vôlei, principalmente quando alguém dava uma cortada e você tentava ali recepcionar, Você ficava com os braços muito vermelhos. Eu sempre achava que era pra proteger. Gente, ficava vermelho. E eu ia tentar jogar com blusa de lã. E daí ficava aquele vergão da lã. Ficava vermelho. Eu e você, que era da periferia, que nem uma bola de vôlei tínhamos pra jogar, cara. Exatamente. Usava uma bola maldita. Capotão. De futebol número 5 de capotão, ela era transformada numa bola de vôlei. Figura que jogava ali no Clube Pinheiros, tinha o bolas profissionais. Mikasa. Mikasa era a marca da bola, de vôlei, sim. Eu só lembro da rainha, que era bem famosa. Aqui no Brasil, né? Mas na gringa era Mikasa. A grande marca era Mikasa, americana Mikasa. Não sei se americana era japonesa, mas ela era uma bola muito famosa. E aquela do Tom Hanks, a amiga do Tom Hanks? Wilson. Wilson. Senhor Wilson. Então, é aquelas jogadas que ficaram famosas nos anos 80 também, que eram aqueles sax, principalmente o sax, que era o Viagem ao Fundo do Mar. Não sei se era assim na sua escola. Na minha, éramos todos imbecis e não tínhamos a competência de sacar jogando a bola pra cima com a mão esquerda e dando um tapa com a direita. Com a mão esquerda segurávamos a bola e com a direita dávamos um karatê de baixo pra cima. Quando não era um soco também, né? Quando não era um soco. Não se tinha categoria nenhuma pra jogar aquele jogo. E aí, obviamente, já tinha aqueles grandões, né? Aqueles acéfalos, os caras de 16 anos que ainda estavam na sétima série. Sim. Esses caras sobressaíam porque eles eram grandões e tal e conseguiam... Tinha altura pra fazer um bloqueio. Isso, exatamente. Né? E fazia esse sax, que era o Viagem ao Fundo do Mar, que era aquele que esse clássico, que você joga a bola com a mão e tenta afundar o adversário do outro lado. E talvez o saque mais famoso de toda a história do voleibol mundial é o Jornada nas Estrelas do Bernard. Você lembra daquilo? Aquilo também virou coqueluche, porque nas aulas de educação física todo mundo... Todo mundo achava que poderia fazer aquilo. E não saía nada. Então, a bola não atravessava para o outro lado. Ou ia muito longe. Ou ia para trás. Isso. Ou ia para o lado. O que tinha que subir na escola que eu estudava, no MPG, professor Jorge Americano. Tinha cobertura a sua quadra? Não tinha cobertura. Então a bola, obviamente, ultrapassava ali os limites da quadra e caía em cima da escola. Aí era aquele transtorno, tem que chamar o porteiro pra pegar uma escada e a aula de educação física ficava paralisada ali por pelo menos meia hora até recuperar a bola por conta de um idiota que queria dar uma jornada nas estrelas. Eu me lembro, na sétima série, teve um campeonato de vôlei. É. A minha sala era a sétima A. Não, a sétima A ou a sétima B, não me lembro. Eu era A, porque eu fui oitava B. Aí eu fui... Por que essa... Eu alternava, eu só sei isso, que eu alternava A e B. Porque você tinha anos de brilhantismo, seguido de anos de estupidez. É, exato. E a quinta série fugiu de todas as regras. Eu fui pra quinta C, eu quase fui espancado em casa. Segundo a minha mãe, achava que eu tinha feito uma péssima quarta série. Porque acho que tinha dessa, né? Quando você... Isso, os melhorzinhos. Os melhores em um... Nego que caía na quinta F, era esses caras que jogavam vôlei. Era uma jaula. Até cagar, eles cagavam. Eu tenho alguns deles no Facebook, não sabem escrever até hoje. Muito bem. Então, aí rolou um campeonato de vôlei que a gente fez na aula de educação física de manhã. Aí a minha sala foi pra final. Eu lembro do time. Você jogava, não? Eu jogava, mas eu era ali da reserva ali, tá? Porque eu e você, pela nossa estatura, a gente era o quê? Levantador no máximo, sim, né? Sim, sim. Não existia posição de líbero como existe não, hoje? Não, não tinha, mas eu entrei. No jogo da final eu entrei. Eu fui titular. Ô, louco. Eu fui titular. Eu lembro, era eu, Jean, cabeção. O Zé Galinha, o Roberto, o Rogério, o Marcos, tinha mais gente, tô esquecendo gente aqui, mas o Pedro, a gente fez a final e ganhamos. Caramba, Walter. Só que na hora, aí festejamos e tal, eu lembro que eu joguei de óculos, tomei uma bolada, quebrei os óculos, foi uma bosta. E na hora não sobrou medalha pra mim. Aquela honra ao mérito. Aquela honra ao mérito. Você não ganhou honra ao mérito? Na hora, não. Tá. Mas aí depois os meus amigos de sala, eu acho que se comoveram e tal. Belo dia eu tava em casa, a campainha tocou, fui lá ver, tava... Eu lembro que tava, acho que o Marcelo, um dos caras. O Marcelo, cabeção... E o Zé Galinha, aí eles me... Oh, acho que eles compraram. Olha que comovente. Foi. Essa é a tua vida. Tem uma ouvinte nossa que mora em Portugal, a Luciana. Ela acho que vai lembrar disso. Esse documento. Participei do time de vôlei e a gente jogou até num campeonato intercolegial e ganhamos também. E eu era um levantador com o time. Eu era o levantador titular, mas eu era ruim, cara. Eu não sei por que diabos. O meu time era eu, Jamil, Magu, Aprígio. Aprígio. Aprígio. Dá um agente 86 inteiro só do Aprígio, mas eu nunca o farei. É, esse era, acho que o Sandrinho Cabeleireiro, que todo mundo conhece também do Facebook. Sandrinho Cabeleireiro. O cara é hypado, o cabeleireiro hypado aqui em São Paulo. Dos artistas? Isso, exatamente. Ele jogava vôlei conosco. Enfim, o nosso time também acabou ganhando uma final intercolegial aí. O grande problema das partidas de voleibol, Walter, a gente, você vai se lembrar muito bem, elas eram intermináveis. Porque ficava naquela de vantagem, hoje não existe a vantagem, mas naquela de troca de vantagem, passa, vantagem. Então você tinha que fazer dois pontos para valer um, né? Você tinha que ganhar a vantagem e fazer o ponto para valer um. Aquilo era uma merda, cara. Aquilo demorava décadas, cara. Os sets eram de 15 pontos. O que aconteceu? O vôlei não conseguia muito sucesso na TV, porque que TV que ia se propor a transmitir um negócio que não tinha hora para acabar? 8 dias, exatamente. Por isso, talvez fôssemos a geração de prata. Na verdade, o vôlei depois, nos anos 90, começou a bombar depois que as regras mudaram e tal. Mas eu me lembro de dois times muito famosos aqui no Brasil na década de 80, que era o Bradesco e a Pirelli. Pirelli de Santo André, né, aqui no ABC de São Paulo. E o Bradesco, apesar do Bradesco ter sede aqui em São Paulo, era um time carioca. A Pirelli jogou aqui perto da sua casa, tem um ginásio destelhado, não tem? Que uma tempestade arrancou toda a cobertura. Verdade. Eu lembro que a Pirelli no auge jogou lá. Eu fui lá pra ver o jogo. Eu gostei muito mais do show da Gretchen, que teve uma semana anterior no mesmo lugar, onde eu tive a oportunidade de ver o rabo da rainha do bumbum. Naquela época não poderia jogar, mas hoje o Bernard poderia fazer o Jornada das Estrelas. Exatamente. Porque o ginásio tá descoberto. Exatamente. Lembro que meu pai no tinha Bradesco. Uma poupança no Bradesco. Meu pai sempre foi um fiel depositário ali. E o que acontecia? Meu pai, quando não vinha com aqueles cofrinhos do Bradesco, né? E que não era um bom negócio você botar moeda em cofrinho naquela época. Não. Porque quando você enchia ele, no final já não valia um nada. É o peso do metal valia mais do que o valor das moedas. Exatamente. Porque a inflação era de 80% ao mês. E uma outra coisa que meu pai ganhava eram umas camisetas do Bradesco, que não tinham nada a ver com as camisetas do time de vôlei. Uhum. Mas eu lembro que era uma camiseta branca. É tipo o Ering normal, assim, com uma faixa vermelha escrito Bradesco. E eu já achava que aquilo poderia ser uma camiseta de vôlei. Você achava que você metia aí pra escola com aquela camiseta. Agora o problema, aquilo era uma camisa gigante, porque eles davam, obviamente, pro meu pai, que sempre foi uma pessoa GG. Oversize. E eu me meti com aquela camisa. Afinal de contas, ele é um caminhoneiro comia rabada todos os dias. E eu me metia aí com aquela camiseta tosca do Bradesco pra escola, me achando ali um montanado. Ouvintes do Agente 86, nossa fanpage está lá no Facebook, dê um curtir. Aí vocês vão se ligar nos próximos assuntos do nosso podcast. Dá pra mandar histórias. Nosso e-mail falecom@agenteem86.com.br está aberto para dicas e sugestões de episódios para o Agente em 86 Podcast, que é atualizado toda segunda e quinta-feira. A colaboração desse episódio foi do querido Gerson Lazarim, sempre bandando. Sempre lembrando de boas memorabilias ridículas e fantásticas ali dos anos 80 e 90. Bombou tanto o vôlei no Brasil que se meteram a fazer uma partida no Maracanã. Lembro. Não no Maracanãzinho, que era o Maracanãzão. No estádio do Maracanã. Naquela época a lotação era de, sei lá, 200 mil pessoas. Eu me lembro, sei lá, marcaram para uma quarta-feira à noite. É. Choveu. Isso, exatamente. Aí não deu para fazer a partida. Marcaram para quinta. Choveu. Foi isso mesmo. Aí chegou na sexta-feira. Tem que jogar. Ó, 200 mil pessoas. Pessoas, tá aí de novo pela terceira vez. Choveu garou, de novo. Garou. É só garou. Eu lembro que eles aí botaram os jogadores pra, com rodo, exatamente, com pano. Cara. Eu não sei se era o Galvão Bueno, sei lá quem. Não, era o Luciano do Vale. Luciano do Vale. Todo comovido, veja, porque era Brasil e União Soviética. Era União Soviética. Eu lembro do Luciano do Vale com a voz embargada, falava, vejam vocês, são jogadores de primeiro calibre, olha o tamanho do russo, ela se mete com Guerra Fria, tá aí enxugando a quadra. Eu me lembro do Luciano do Vale falando, o Bernard vai poder dar o seu Jornal das Estrelas sem quebrar uma lâmpada. Porque acontecia dele. Era um discurso obrigatório. De E eu tinha ali em 92, foi quando o Brasil aí passou de geração de prata a geração de ouro. Eu tinha uns 17 anos, e aquela época que você tá ali na rua querendo pegar as menininhas. E aí também todo mundo se mete a jogar vôlei de novo. Porque de novo o vôlei virou hit, virou mais famoso que tudo em 92. Sim. Então a gente pendurava uma rede na rua ali, às vezes passava um carro, tinha que desamarrar a parte de baixo pro carro passar. Quando a gente jogava na rua. Isso, exato. Muitas vezes sem asfalto. É, muitas vezes sem pedrisco. Asfalto. Exatamente. Então, acontecia isso. E uma. Quando foi que acabou a minha carreira no vôlei? Uma certa vez a bola foi quicando e eu fui pegar a bola e eu só ouvi a seguinte frase: a moto, e eu tava de costas. A turuna te quebrou no meio. A turuna me deu no meio, meu amigo. E a cena que eu não esqueço, porque eu caí e eu fiquei com a cara no chão. Eu vi um motoqueiro do outro lado, caído. Certo. E a turuna seguiu o caminho, meu amigo, por pelo menos mais uns 20 metros. Até pegar uma variante de frente. A turuna era do motoqueiro fantasma. Foi um arregaço aquela história. E fudeu você e fudeu o motoqueiro. O motoqueiro e o dono da Variant, uma Variant azul, do seu Eduardo. E eu desmaiei depois. Quando soube do prejuízo? Não, eu não tive culpa. Eu fui atropelado. Primeira e única vez que eu desmaiei na minha vida. E eu, depois eu acordei no hospital com a minha mãe. Ela, você acordou no hospital? No hospital. Então teve um hiato de lucidez. Sim, muito grande aí. Pelo menos uma hora e meia, eu acho. Não vieram as véias da coisa pra você cheirar? A ruda, uma véia peidou na tua cara? Não, mas eu me lembro de... Eu fiquei em observação por um longo período ali, sei lá, mais umas 5, 6 horas. Eu me lembro de uma senhora entrando assim, batendo na porta do quarto. Aqui que tá o jogador de vôlei. Aí veio com um livrinho assim, que era um livrinho falando de vida depois da morte, meu amigo. Aí eu decidi parar. E o cara que atropelou, seguiu carreira e virou o Jim Fireball.